Sabe aquele beijo que você me deu? Não consigo entender o que aconteceu. Quando penso que a gente vai se entender, você simplesmente foge sem dizer. Aonde vai? Como tudo se vai? Como a água do rio até o mar? Você vai? Como tudo se vai? Volta, vem pra mim. Diz o que aconteceu. Diz que seu amor sou eu. Onde estás? A gente se encontrar de novo, e você me beija e me deixa louco. No motel a noite inteira a gente faz amor, mas quando é de manhã você diz acabou. E se vai, como tudo se vai? Onde estás?